Alcorão, Fonte Digital, Centro Cultural Beneficente Árabe Islâmico de Foz do Iguaçu. http://www.islam.com.br. E-mail, makikbi@foz.net. Versão para Rocket Edition, LCC Publicações Eletrônicas. ebooksbrasil.com. Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Disse Deus, o Altíssimo: se tivéssemos feito descer este Alcorão sobre uma montanha, tilazia visto humilhar-se e fender-se, por temor a Deus. Tais exemplos propomos aos humanos, para que raciocinem. Surat Al-Waqi 59:21. Introdução. Louvado seja Deus, Senhor do Universo, e que a paz e a misericórdia estejam com o mensageiro e toda a sua estirpe, seus companheiros e seus seguidores. O Alcorão é a palavra de Deus, revelada a Muhammad, desde a surata da abertura até a surata dos humanos, constituindo o derradeiro dos livros revelados à humanidade. Ele encerra, em sua totalidade, diversificadas nuances, tais como a felicidade, a reforma entre os homens, a concórdia no presente e no futuro. Ele foi revelado, versículo por versículo, surata por surata, de acordo com as situações e os acontecimentos, no decorrer dos 23 últimos anos da vida do profeta Muhammad. Uma parte foi revelada antes da Hégira, em Meca, e outra depois, em Medina. Os versículos e as suratas revelados em Meca abrangem as normas da crença em Deus, em seus anjos, em seus livros, em seus mensageiros e no dia do juízo final. Os versículos e as suratas revelados em Medina dizem respeito aos rituais e à jurisprudência. Nele há narrativas sobre os nossos antecessores e sobre os nossos sucessores, e é um árbitro entre nós. Há narrativas de povos anteriores, de séculos passados, há histórias dos profetas, dos mensageiros, dos povos, dos grupos, das pessoas, dos acontecimentos e do desenrolar da história da civilização. Nele há explicações e exemplos para aqueles que por ele queiram pautar suas vidas, e exortação para quem tem coração e está disposto a aceitar lá, e a prestar testemunho. Ele revela a lei imutável de Deus, quer seja na perdição dos extraviados, quer seja na salvação dos encaminhados. Ele ensina que o mundo dos homens, no decorrer dos séculos, só é benéfico com a religião de Deus, que a humanidade, o que quer que faça, não alcançará a almejada felicidade se não se iluminar, guiando-se com a mensagem divina. Nele há revelações do futuro sobre o dia da ressurreição, sobre a vida futura, no dia em que os homens se congregarão junto ao Senhor do Universo. Aquele que fizer um bem, quer seja do peso de um átomo, vê-lo-á, e aquele que fizer um mal, quer seja do peso de um átomo, vê-lo-á. 99ª Surata, versículos 7 e 8. Nele há o julgamento dos problemas e das questões, onde é premente uma explicação e uma diretriz do caminho a seguir, no que diz respeito às questões da crença e do pensamento, do caráter e do comportamento, das relações econômicas, dos ramos doutrinários, dos julgamentos pessoais ou não, ó humanos. Já vos chegou uma prova convincente de vosso Senhor e vos enviamos uma translúcida luz. 4ª Surata, versículo 174. Recorda-lhes o dia em que faremos surgir uma testemunha de cada povo para testemunhar contra os seus, e te apresentaremos por testemunha contra os teus. Temos-te revelado, pois, o livro que é uma explanação de tudo, é guia, misericórdia e auspício para os muçulmanos. 16ª Surata, versículo 89. Não há lei religiosa ou um problema, no que diz respeito ao mundo e à vida dos homens, que não tenha nele uma solução. Ele é um auxílio ao inesgotável, guia, explicação e orientação para todos, quer seja em partes ou no todo. Já vos chegou de Deus uma luz e um livro lúcido. 5ª Surata, versículo 15. Sim, este fabuloso Alcorão é a luz orientadora para a humanidade. Ele arrancou-a das trevas e transportou-a para a luz, para a verdade e para a verdadeira senda. Foi o ponto de transformação na sua longa história, tirando-a da vida atroz de corrupção e levando-a para a vida de liberdade, de religião e de orientação, e instituiu, no mundo todo, o direito e a compreensão, elevando a humanidade do mais baixo degrau aos píncaros da perfeição, de maneira sobranceira. As evidências e os significados que o Alcorão abrange, já citados, só podem ser entendidos através de explicações do texto alcorânico e de seus versículos. Tal explicação é uma pesquisa sobre a vontade de Deus, sobre o conhecimento dessa vontade através de suas palavras no Alcorão, de acordo com a capacidade humana. A ciência da exegese nasceu débil e cresceu paulatinamente até alcançar a maturidade, e seguir formidavelmente neste diapasão que conhecemos hoje. Na época da revelação do Alcorão, enquanto o profeta vivia, não havia necessidade para a explicação dos versículos, nem a regulamentação dessa ciência, porque o texto, na sua totalidade, era claro, compreensível para o profeta e seus companheiros. Apesar disso, o profeta explicava alguns versículos e algumas pronúncias que podiam causar ambiguidades. Também os companheiros do profeta e alguns adeptos assim o fizeram. Isto porque poderia haver má interpretação, quaisquer que fossem as razões que teriam de se desenrolar na alvorada de um povo progressista, em formação, que iria se expandir através de conquistas, enriquecendo sua existência com acontecimentos históricos, discussões doutrinárias e pesquisas em jurisprudência e política. O Alcorão era e continua sendo o centro da cultura islâmica, dos movimentos filosóficos e de todas as suas atividades intelectuais. Seus versículos estimulam a nele pensarmos. Disse o Altíssimo: eis o livro que te revelamos, para que os sensatos recordem seus versículos e neles meditem. 38ª Surata, versículo 29, disse mais: não meditam, acaso, no Alcorão? Se fosse de outra origem que não de Deus, haveria nele muitas discrepâncias. 4ª Surata, versículo 82, e disse ainda: não meditam, acaso, no Alcorão, ou é que seus corações são insensíveis? 47ª Surata, versículo 24, sua explicação nada mais é do que o resultado de meditação e de deliberação. O ponto de vista dos doutos na matéria, bem como seus métodos, são diversificados. Alguns, levados pela simpatia doutrinária, apegaram-se à explicação dos versículos, nesse sentido. Outros, levados pela simpatia linguística, eloquente, estilística e literária, enredaram-se também, nesse particular. O mesmo aconteceu com os simpatizantes da jurisprudência. Outros, ainda, apegaram-se à explicação das narrativas. Nesse particular, houve aqueles que se prolongaram na explicação, até a prolixidade estafante, e outros restringiram-na à sucintez chocante, e outros, ainda, cuidaram-se no meio termo. Deles, houve quem tendesse para a explicação pessoal, e outros ainda no estilo esdrúxulo, outros em estilo claro. De tudo isso resultou uma grande riqueza científica e um movimento intelectual considerável, que elevam e glorificam um povo que serve ao livro de seu Senhor, quer seja em decorá-lo, preservá-lo, explicá-lo, quer seja em examiná-lo, elevá-lo e consagrá-lo ao longo de 14 séculos, que serão seguidos por muitos outros, até que tudo o que há no universo compareça perante o Criador. Nós revelamos a mensagem e somos seu preservador. 15ª Surata, versículo 9, este é o livro, o Alcorão, verás por excelência. A falsidade não se aproxima dele nem pela frente, nem por trás, porque a revelação do prudente, laudabilíssimo. 41ª Surata, versículo 41-42. Todas as importantes religiões do mundo são baseadas nos seus livros sagrados, os quais são frequentemente atribuídos a revelações divinas. Seria patético se, por algum infortúnio, uma delas viesse a perder o texto original da revelação. A substituição jamais poderia estar em inteira conformidade com o que fora perdido. Os brâmanes, os budistas, os judeus, os mazdeístas e os cristãos podem comparar o método empregado para a preservação dos ensinamentos básicos de suas respectivas religiões com o método dos muçulmanos. Quem lhes escreveu os livros? Quem lhes transmitiu de geração a geração? Será a transmissão provinda de textos originais ou apenas tradução? Não haveriam as guerras fratricidas causado dano às cópias dos textos? Não haverá contradições internas ou lacunas cujas referências são encontradas aventadas em outro lugar? Estas são algumas das questões que poderão ser aventadas, e isso requer respostas satisfatórias. No tempo em que emergiam o que nós chamamos de as grandes religiões, os homens não apenas confiaram em suas memórias, mas também inventaram a arte de escrever, para preservarem seus pensamentos, assinalando, de modo mais premente do que fariam as memórias individuais dos seres humanos que, afinal de contas, têm um limitado ciclo de vida. Mesmo assim, nenhum destes dois meios é infalível quando tomados separadamente. É uma questão de experiência cotidiana o ato de que, quando se escreve algo e então se o revisa, encontram-se mais ou menos erros inadvertidos, omissão de letras ou mesmo de palavras, repetição de relatos, uso de palavras contrárias àquelas pretendidas, erros gramaticais, etc., sem falar nas mudanças de opinião do escritor, que também corrige seu estilo, seus pensamentos, seus argumentos e, às vezes, reescreve todo o documento. O mesmo acontece quanto à faculdade da memória. Aqueles que têm obrigação ou habilidade em aprender de cor algum texto, para recitá-lo mais tarde, especialmente quando isso envolve longuíssimas passagens, sabem que às vezes suas memórias falham durante a recitação, pulam passagens, misturam umas com as outras, ou não se lembram de toda a sequência. Às vezes o texto correto permanece na subconsciência e é relembrado no último momento, ou no rebuscamento da memória por indicação de outrem, ou ao ser consultado o texto em documento escrito. O profeta do Islã, Muhammad, de memória privilegiada, empregava ambos os métodos, simultaneamente, um ajudando o outro, reforçando a integridade do texto e diminuindo ao mínimo as possibilidades de erro. Os ensinamentos islâmicos são baseados no que o profeta Muhammad disse ou fez. Ele próprio ditou certos textos a seus escribas, o que chamamos de Alcorão. Outros textos foram compilados por seus companheiros, na maioria das vezes por iniciativa própria, e a esses escritos chamamos de tradição. A palavra Alcorão literalmente significa a leitura por excelência ou recitação. Enquanto ditava seus companheiros, o profeta lhes assegurava que era a revelação divina que ele havia recebido. Ele não ditou tudo de uma só vez. As revelações chegavam-lhe em fragmentos, de tempos em tempos. Tão logo ele recebia uma, costumava comunicá-la a seus companheiros e pedir-lhes não somente que aprendessem de cor, para que a recitassem durante a prática das orações, mas também que a escrevessem e que multiplicassem as cópias. Em tais ocasiões, ele indicava o lugar preciso da nova revelação no texto. Não era dele a compilação cronológica. Não é de admirar a precaução e o cuidado tomados para a precisão, levando-se em consideração o padrão da cultura dos árabes daquele tempo. É razoável acreditarmos que as primeiríssimas revelações recebidas pelo profeta não foram imediatamente submetidas à escrita, pela simples razão de que não havia, ainda, companheiro algum ou aderentes,